Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Paixão, quem não já, hein? Paixão é aquela coisa que consome a gente, que dá falta de ar, aumenta os batimentos cardíacos, dilata a pupila, dá arrepios. É algo tão intenso que só pode existir por pouco tempo, é como uma espécie de gozo. E com o tempo vai acabando. É sobre isso que vamos tratar hoje. Prepare-se. E para começar, uma frase do historiador e religioso inglês Thomas Fuller. Quando a paixão entra pela porta da frente, o juízo foge pela porta de trás. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. O Café Brasil chega até você com o suporte do Itaú Cultural, um empreendimento que tem paixão pela arte, paixão pela cultura, pela forma que o homem encontrou para dizer aquilo que só com palavras não conseguiria. Visite o site www.itaucultural.org.br. Dê uma olhada na agenda. Tem alguma coisa acontecendo aí, pertinho de você. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, além do apimentado kit DKT, vai para o André Rezende, que mandou já faz um bom tempo um comentário em áudio. Ouça só, que legal. Bom dia, Luciano. Meu nome é André Rezende. Sou um ouvinte do Café Brasil de longa data, posso dizer um fã do Café Brasil, e muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes eu ouço os programas de aplicativos móveis, ou no iPhone, ou no iPod, enfim, e não dá para fazer comentários logo que eu acabo, eu sempre estou fazendo uma outra coisa, seja uma corrida, uma caminhada, ou dirigindo, sei lá, e fico, poxa vida, com muita vontade de comentar e algumas vezes não o faço por passar aquele tesão, aquele insight do fim do programa que você sai para escrever, daria para escrever um livro. Eu optei por gravar, eu estou na estrada agora e optei por gravar. Eu acabei de ouvir o programa 320 sobre o tempo, fantástico, simplesmente um tema fantástico. E eu gostaria de fazer um meu comentário, gostaria de começar citando o Einstein, que dizia que, através da teoria da relatividade, passe, ele diria, sente numa chapa quente que um minuto parecerá uma hora, e converse com uma pessoa de bom papo que uma hora parecerá um minuto, né? Então, realmente, o tempo é relativo. E um tema que eu admiro muito, inclusive admiro você, até da sua carreira de executivo, de cartunista e agora como um podcaster, enfim, um palestrante, é a questão da disciplina. Está muito claro, eu vivo no mundo corporativo, está muito claro, pessoas que têm sucesso são pessoas que conseguem manter uma disciplina, né? Uma disciplina na execução das coisas. E o Café Brasil é um exemplo claro disso. Você mantém uma disciplina invejável no Café Brasil. Pouquíssimos materiais independentes mantêm essa disciplina na sua execução. E isso realmente é fantástico. Então eu acho que, mais uma vez, eu sou um defensor eterno do equilíbrio. Eu acho que o tempo aqui cabe também o equilíbrio. Você foi muito feliz nessa questão da inovação, de mudar. Então eu acho que nós devemos nos pautar entre a disciplina na execução, né, de uma rotina, enfim, com as mudanças que possam registrar, possam garantir que estamos vivendo coisa nova e talvez diminuir a velocidade cronológica. Aí. Bom, é isso. Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa, parabéns por essa comunidade. E é isso. Dizer que, deixar claro que eu assustei quando o programa, você anunciou o fim do programa, que daquele último podcast, eu não lembro o nome agora, daquele programa, mas que ficou pela sua disciplina, pela sua forma de fazer. Se, tomara que não acabe, mas se um dia o Café Brasil acabar, eu tenho certeza que será daquela forma. Comunicado, avisado, planejado. Por isso que eu acreditei. Eu acreditei quando veio o título com aquele programa. Mas que bom que não acabou. Valeu, André. Obrigado por mandar o comentário em áudio. Você é o segundo ouvinte que faz isso e é sempre enriquecedor. Assim você incentiva outros a fazer o mesmo. Obrigado mesmo. O André ganhou o livro e o kit DKT, pois comentou um programa. E você aí, hein? Tá curioso para saber o que é que tem no kit? É. Então conheça a DKT, que distribui no Brasil a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do mercado, com a marca Prudence. Para aqueles momentos de amor e momentos de paixão, sabe como é, hein? Acesse o www.facebook.com/DKTBrasil e dê uma olhada nas coisas que a turma da DKT faz. Tem umas iniciativas de marketing social por lá que são geniais. E não esqueça, na hora do amor, na hora da paixão, use Prudence. E você, hein? Já visitou a página da Nakata no Facebook? Ô, meu, nós lançamos lá os videocasts Nakata, uma série de vídeos que eu ia dizer que foram estrelados por mim, mas a torcida aqui reclamou. Então são humildemente feitos por mim, dando dicas para sua carreira. Vale dar uma olhada e até mesmo usar para botar fogo naquelas reuniões insuportáveis que você participa na empresa, sabe como é, hein? Acesse o facebook.com/componentesnakata. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Se achegue, tome o seu lugar de dona do meu coração. Em vez de chuva passageira, seja cachoeira, seja inundação. Em vez de chuva passageira, seja cachoeira, seja inundação. Que entrada, hein? Primeiro meu amigo Eliezer Seton com seu Amor Demais. E agora é o Sivuca com Tu e Eu. Muito apropriado. Bem, eu dei uma olhada no arquivo do podcast Café Brasil e descobri que eu nunca fiz um programa sobre amor e paixão. Eu acho que todo mundo passa por isso, pelo menos uma vez na vida, não é? Apaixona-se perdidamente e vive um período de intensidade de emoções que depois esfriam. Em alguns casos, acabam. Noutros, transformam-se em amor, que é diferente de paixão. Mas qual será a diferença mesmo, hein? Bem, vamos ver o que tem a dizer o nosso mestre de sempre, Rubem Alves, que escreveu um texto com o título de Paixão. A paixão é emoção gratuita. Não há causas que a expliquem, mas quando acontece, ela age como uma artista. Da paixão surgem cenas de beleza. Os amantes se imaginam andando de mãos dadas por campos floridos, abraçados numa rede, silenciosos, diante do fogo da lareira, contemplando o rosto de um nenenzinho adormecido. Paisagens de paixão. Dedico esta crônica aos apaixonados, mesmo sabendo que servirá para nada. É inútil falar aos apaixonados. Os apaixonados só ouvem poemas e canções. A paixão, experiência insuperável de prazer e alegria, pelo fato mesmo de ser uma experiência insuperável de prazer e alegria, coloca o apaixonado fora dos limites da razão. Todo apaixonado é tolo. Pode ser que ele escute a fala da razão. Escuta, mas não acredita. Diz ele, o meu caso é diferente. Tolo mesmo é quem tenta argumentar com os apaixonados. Começa, pois, assim a minha inútil meditação com um verso terrível de T.S. Eliot. Ele está rezando. Ele sabe que somente Deus tem poder para lidar com a loucura da paixão, e ele reza assim. Livra-me da dor da paixão não satisfeita e da dor muito maior da paixão satisfeita. Todo mundo sabe que paixão não satisfeita dói, mas poucos sabem que a paixão só existe se não for satisfeita. A paixão é fome. Ela só floresce na ausência do objeto amado. Mais precisamente, ela vive da ausência do objeto amado. Não se trata de ausência física, do objeto amado distante, longe. A dor da ausência física tem o nome de saudade. Saudade tem cura. A saudade é curada quando o seu objeto volta. A dor da paixão é diferente e não tem cura. A saudade do objeto amado, mesmo quando ele está presente, é o perfume característico da paixão. Cassiano Ricardo sabia disso e escreveu assim: Por que tenho saudade de você no retrato, ainda que o mais recente? E por que um simples retrato mais que você me comove, se você mesma está presente? Que coisa mais esquisita, como pode ser isso, hein? Como se pode sentir saudade de algo que está presente? A resposta é simples. A gente sente saudade de uma pessoa presente quando ela está se despedindo. Cecília Meirelles, desenhando sua avó morta, a quem ela muito amava, disse: Tu eras uma ausência que se demorava, uma despedida pronta a cumprir-se. Dirão, é natural, um dia ela possuirá o objeto de sua paixão. Mas a dor muito maior da paixão satisfeita não tem mais esperanças. O objeto se desfez. Ela vive na tristeza do objeto perdido. Escrevi uma história sobre isso. A menina era apaixonada pelo pássaro encantado, mas ela sofria porque o pássaro era livre. O pássaro encantado era sempre uma ausência que se demorava, uma despedida pronta a cumprir-se. O pássaro lhe disse que era preciso que fosse assim para que eles continuassem apaixonados. Ele sabia que a paixão não ama pássaros em voo, mas a menina não acreditou, prendeu-o numa gaiola. Gaiola, as feitas com ferro e cadeados, mas as mais sutis são feitas com desejos. Esquisito o que eu vou dizer, a alma é uma biblioteca. Nela se encontram as histórias que amamos, Romeu e Julieta, Abelardo e Heloísa, o paciente inglês, as pontes de Madison, a menina e o pássaro encantado. As histórias que amamos revelam a forma do nosso desejo. Delas escolhemos uma, é a nossa gaiola. Gaiola na mão, saímos pela vida à procura do nosso pássaro. Quando imaginamos havê-lo encontrado, que felicidade! Ficará feliz em nossa gaiola. Será o amante da nossa história de amor. Eu para você, você para mim. Nós colocamos lá dentro e pedimos que nos cante canções de amor. Acontece que o pássaro também tinha sua história, e era outra. Todo pássaro deseja voar. Ele bate suas asas contra as grades, suas penas perdem as cores e o seu canto se transforma em choro. E de repente, ele se transforma. Não mais o reconhecemos, é um outro. Essa é a razão porque a dor da paixão satisfeita é muito maior. Não posso mais falar por mim. Fui ao teu lar, rasguei teus documentos e me vi livre. Eu tive paz. Teu nome eu risquei daqui, li num cartaz que estavas procurado, eras tão atirado que nem me lembro mais. Que tal essa, hein? Você ouve Meu Tango, de e com a minha sobrinha Luciana Pires, que lá de Bauru sabe tratar muito bem das coisas do coração. Do quanto me usou, me abusou, me destratou. Do quanto me calou, se entregou e me enganou. Do quanto eu comi na tua mão sem graça, caí na tua lábia. Quanto me usou, me abusou, me destratou. Então, meu amigo Naylor Marques Jr. também aborda o tema, falando do o amor viabilizador. Ao fundo, você ouvirá A Fala da Paixão, com ninguém menos que Egberto Gismonti. Música. Os filósofos doidos, os poetas místicos, as mulheres de olhar perdido na janela, os homens de sangue nos olhos, costumam dizer que o amor verdadeiro é aquele sentimento compartilhado. É aquela energia que damos e também recebemos. A situação em que entregamos o nosso coração e o nosso empenho e recebemos como paga a dedicação, a fidelidade e o sentimento alheio, na mesma intensidade, mas em sentido contrário. Pois todos estão enganados. O amor verdadeiro não é nada do que dizem. O amor verdadeiro é a maior manifestação de egoísmo a que os seres humanos estão expostos. E é tão grande e intenso esse sentimento que, com medo de assumi-lo, criamos uma série de eufemismos. Fingimos a reciprocidade, dizemos sofrer pelas traições, elaboramos poemas e obras de arte para tentar sublimar o que, na verdade, não passa de um desejo solitário, de ser dono de nós mesmos. Alardeamos que queremos o outro, mas, no fundo, desejamos apenas fazer aflorar em nós o que cremos que temos de melhor. O outro é apenas um catalisador para essa reação. O amor verdadeiro não é nada do que dizem. O amor verdadeiro não é apenas cristão, é budista, maometano, xintoísta, platônico, voltairiano, nietzscheano, por que não, é freudiano, é Krishna. O amor é, enfim, humano. Uma manifestação exclusivamente humana. Humana e solitária. Gostamos mesmo é de amar a nós e projetar um pouco dessa sombra em coisas ou pessoas. Por isso podemos verdadeiramente amar uma casa, um cachorro, uma cadeira, alguém que já morreu, ou alguém que não sabe que existimos, ou mesmo que nos detesta. O amor não precisa do outro, ele se projeta no outro. O amador, como diz o poeta, se transforma na coisa amada, se abastece dela. O amor verdadeiro não é nada do que dizem. O amor verdadeiro não é mais do que um viabilizador da vida individual, e no somatório das partes acaba por criar o todo. Quando encontramos alguém ou alguma coisa para amar, ou quando temos um filho, passamos a entender melhor quem somos e esperamos que esse filho, essa coisa ou esse ente amado devolva alguma sombra para nós. Mas sabemos no fundo que não precisamos dela para seguir amando. É complicado, e justo por isso é simples. Uma equação. O amor que sinto menos o amor que me é retribuído é igual ao amor em estado puro. O que independe de medida, o que existe por si, o que é e se basta. O amor verdadeiro é, enfim, a única coisa sobre a face da Terra capaz de tornar viável a nossa frustrada aventura chamada natureza humana. Não sei se vou aturar esses seus abusos. Não sei se vou suportar os seus absurdos. Gostou dessa, hein? É uma releitura que o Trash por 4 fez do Sufoco, de Antônio José e Chico da Silva, que se transformou num dos grandes sucessos de Alcione. Pois é, é mais um dia a paixão acaba, né? E quem sabe como isso acontece é outro amigo, o Minasco e um Jean Neto. Ouça o que ele tem a dizer, ao som de Luiz Bonfá, com Amor que Acabou. Não há originalidade alguma em se dizer que a paixão é o amor desprovido de razão. Mas é interessante notar que a paixão só dura pouco, porque as pessoas não suportam conviver muito tempo com a ausência da razão. A falta da razão incomoda no sentido de que nos retira as possibilidades de racionalizar. Em outras palavras, ficamos sem possibilidades de paz. Refiro-me naturalmente a todos nós, os medíocres da afetividade, e não aos gênios ou aos loucos, gente especial e que nos diminui com sua mera e nem sempre pacífica existência. De qualquer forma, é visível que numa ligação amorosa vigorosa, a paixão é quase sempre a faísca inicial. E persiste por apenas algum tempo. Depois resta o amor. Racionalizado, responsável, cauteloso, já matizado pelos primeiros tons cinzentos do hábito. Mas como identificar essa transição gradativa pela qual a paixão cede lugar ao amor ou à mera convivência, hein? Alguns indícios podem ser anotados. A paixão está acabando ou já acabou quando... O cego entusiasmo sexual dá vez a pequenos planejamentos. Não será um exagero fazer amor todos os dias? O beijo na boca fica relegado ao passado. Começa-se a sentir as secreções do outro. A saliva incomoda, o cheiro dos pés, o odor da transpiração. Será que isso não é mau hálito, hein? O sexo se torna com frequência obrigação, ou atividade mecanizada, semelhante ao ato de escovar os dentes. As brincadeiras de amor começam a irritar ou a mostrar exclusivamente o seu lado ridículo. No ato sexual, a variedade de posições vai minguando até ceder lugar quase exclusivo à ortodoxia do papai e mamãe. O ciúme se transforma em amor próprio ferido, porque o apaixonado sente realmente ciúme, um desespero por acreditar estar sendo preterido de alguma forma pela pessoa amada, enquanto o não apaixonado sente-se apenas ultrajado. As pequenas atenções já não resultam em lisonja, mas na sensação de que o outro está incomodando ou demonstrando que fez algo de errado, como quem se internece motivado pela culpa. E assim por diante, até que se fica reduzido a um mecânico e insípido cumprimento dos chamados deveres conjugais. Pô, Minas, que triste! O Café Brasil chega até você com o suporte sempre bem-vindo da Pellegrino, que distribui no Brasil as melhores marcas de componentes automotivos desde os anos 40, sabia? E se você visitar a página da Pellegrino no Facebook, ainda vai encontrar diversas dicas muito legais sobre gestão. Experimente facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Pellegrino sempre com dois L's. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Pois é, primeiro vem a paixão que queima, devora, tira o ar, acelera o coração, arrepia. Depois vem o amor, mais calmo, mais frio, mais profundo. Eu acho que se não fosse assim, se a paixão permanecesse, seria como um motor na rotação máxima. Uma hora queima, funde e se acaba. Se a paixão não acabasse, mataria. Pois é, o problema é que a paixão vicia. Amigo, por favor, leve esta carta e entregue àquela ingrata e diga como estou. Com os olhos rasos d'água e o coração cheio de mágoa, estou morrendo de amor. Cartinha falasse pra dizer àquela ingrata como está meu coração. Vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora tem no peito uma paixão. Vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora tem no peito uma paixão. Pois então é assim, ao som de Valdir Soriano com Paixão de um Homem. Você pensou que era Eu Não Sou Cachorro Não, é? Clássico de sua autoria, que este Café Brasil apaixonado vai saindo de mansinho. Com o também apaixonado Lala Moreira na técnica, a amorosa Cissa Camargo na produção e eu, o poeta Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte André Rezende, Luciana Pires, o conjunto Trash por 4, Eliezer Seton, Sivuca e seu conjunto, Egberto Gismonte, Luiz Bonfá e Valdir Soriano. O Café Brasil chega até você com o suporte do Auditório Ibirapuera, com quem eu tenho um caso de amor e paixão. É lá que eu faço o meu coração bater mais forte, que chego às lágrimas, que perco o fôlego diante de apresentações de artistas que sabem muito bem como seduzir. Acesse facebook.com/auditorioibirapuera para saber das artes que eles andam aprontando. E acredite, vale muito a pena. E você ainda corre o risco de se apaixonar. Tá esperando quem? Este é o Café Brasil. De onde veio, tem muito mais. Vem pra cá, apaixone-se conosco. www.portalcafebrasil.com.br. Para encerrar, que tal uma frase do poeta Mário Quintana, hein? Amor é quando a paixão não tem outro compromisso. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.